você sabe fazer. Olhos nos olhos, tanta vida pra viver. Charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. É quando se ama, a gente finge que não vê, que o tempo passe mais um pouco de você. Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim. Melhor.